área. Que viveu e morreu entre nós. Seja sofreu e morreu entre nós, meu Jesus, nos ombros carregou a cruz e fez a dor perdão pros pecados meus. Nos ombros carregou.